O dia 12 de novembro na história. 1930. As assembleias estaduais e as câmaras municipais do Brasil foram dissolvidas. O governo provisório foi instituído com a promulgação de decretos. 1971. Chico Buarque, Tom Jobim, Edu Lobo, Rui Guerra e outros foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional por terem tirado suas músicas do Festival Internacional da Canção em protesto contra a censura. 1979. O presidente Jimmy Carter dos Estados Unidos suspendeu a importação de petróleo do Irã depois que estudantes islâmicos invadiram a embaixada americana no país. 1982. Depois de passar 11 meses preso, o líder sindicalista polonês Lech Walesa foi libertado. 1990. Tim Berners-Lee propôs um sistema de hipertexto que ele chamou de World Wide Web. Esses são os fatos que fizeram o dia 12 de novembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.